olho pro céu, vejo a luz. Lealdade no meu time é a base, é o alarde. Cada passo que eu dou é pra cima, não me canso. Desejo topo, brilho, ouro, ouro, esse é o meu low lance. Dinheiro na conta, mas o sonho é mais profundo. Na corrida eu não paro, não vou cair no fundo. Conquistar é o leme, eu vou seguir a missão. A vida é um jogo e eu tô sempre na pressão. Desejo, desejo, eu sinto no coração. É a chama que me guia, é a força na mão. Lealdade e amor, eu não posso esquecer. Na corrida do sucesso eu vou sempre vencer. No amor eu me perco, me encontro, me amarro. Mas o desejo é forte, é o que eu sempre encaro. O dinheiro é bom, mas o que vale é a conquista. Na mente eu me foco, na vida eu nunca desista. Lealdade é meu escudo, no caminho eu vou firme. Desejo é combustível, não me rendo, eu me estimo. Cada noite é uma luta, cada dia é uma vitória. A vida é um livro, eu escrevo minha história. Meu nome escravo, é braco, eu caço. É desejo, topo, brilho, ouro, excesso é o meu lost. Meu nome escravo, é pra cima, me canso. Desejo, topo, brilho, ouro, esse é o meu low lost. Dinheiro na conta, mas o sonho é mais profundo. Na corrida eu não paro, não vou cair no fundo. Conquistar é o leme, eu vou seguir a missão. A vida é um jogo e eu tô sempre na pressão. Desejo, desejo, eu sinto no coração. É a chama que me guia, é a força na mão. Lealdade e amor, eu não posso esquecer. Na corrida do sucesso eu vou sempre vencer. No amor eu me perco, me encontro, me amarro. Mas o desejo é forte, é o que eu sempre encaro. O dinheiro é bom, mas o que vale é a conquista. Na mente eu me foco, na vida eu nunca desisto.